0 operadora 41 8401 0909 dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se é pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje, nesta quarta-feira, quando nos reunimos e somos chamados a dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Você acabou de rezar isso comigo. Obrigado àqueles que ligaram aqui, ligaram no 0 operadora 41 3221-6070. Filhos queridos, é o Senhor que agindo em mim, em você está. Você tem divulgado essa hora da misericórdia, essa hora que nós clamamos aquilo que há de mais certo no coração de Deus, a misericórdia que Ele tem para conosco. Então, diga: é o Senhor que agindo em mim, em nós, está. Eu já vou para a palavra de Deus, mas antes, escuta o que foi deixado na plataforma. Escute. Eu sou Aparecida, falo de Sinop, Mato Grosso. Padre Reginaldo, a paz de Nosso Senhor esteja contigo hoje e sempre. Padre, desde o ano passado, uma grande preocupação tomou conta da minha família. Meu pai, um senhor de 73 anos, fez um exame de PSA e deu elevado quase 7. A médica receitou um remédio para inflamação da próstata e o encaminhou ao urologista. Mas SUS, o senhor sabe, padre, é demorado. Desde então, nós fizemos todas as novenas na intenção que Deus livrasse meu pai do câncer da próstata. O urologista detectou um nódulo e o novo PSA já estava em 10, em pouquíssimo tempo. Persistimos em Deus, em todas as orações, implorávamos que livrasse meu pai do câncer da próstata. Padre, ele fez a biópsia e agora, mais de 6 meses do início, saiu o diagnóstico. Material livre de neoplasia maligna. Deus livrou meu pai do câncer. Temos certeza do milagre que Deus realizou na vida do meu pai e na nossa família. Obrigada, Padre Reginaldo, por ser fiel de ligação com a gente e com Deus. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Amém. Amém. Gente do céu, que coisa forte. Por favor, tem como voltar ao finalzinho ali? Eu acho que está armado ainda. Eu já vou para o texto, gente. O texto já anuncia enquanto ele vai se preparando lá, porque não é fácil. O programa ao vivo é assim mesmo. É Lucas 21, 12, 19. Lucas 21, 12, 19. Eu já chamo. Eu quero que você escute o final. Ela disse a palavra técnica. Escute. Pode soltar. O urologista detectou um nódulo e o novo PSA já estava em 10, em pouquíssimo tempo. Persistimos em Deus e em todas as orações, implorávamos que livrasse meu pai do câncer da próstata. Padre, ele fez a biópsia. Olha lá, e escuta. E agora, mais de 6 meses do início, saiu o diagnóstico. Olha. Material livre de neoplasia maligna. Deus livrou pronto. Meu pai do câncer. Tá, obrigado, obrigado. Bíblia aberta. É, contrafato não há argumento. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vou me abandonar, Senhor. Vem me iluminar, vem me alimentar. Vem me alimentar. E nova vida me dá. Eu quero ser uma pessoa nova, transformada. Invade meu coração, Senhor. Invade o meu coração. É, toma conta dele, Senhor. O texto de hoje, Lucas 21, 12 e 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lançaram as mãos e vos perseguiram, entregando-vos às sinagogas e levando à presença dos reis, dos governadores, por minha causa. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso coração de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra certa de sabedoria, a qual os vossos adversários não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, irmãos, e muitos de vós sereis mortos e odiados por minha causa. Será pela vossa constância que alcançareis a salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você escutou? Atenção, atenção. É pela vossa constância, perseverança, que alcançareis a salvação. Essa palavra devia estar escrita em nossos corações, cravada. É pela perseverança. É pela perseverança que alcançaremos a salvação. Perseverança que significa não desistir, às vezes na dúvida, não recuar nas incertezas. Você que está aí nessa tarde de quarta-feira, é pela perseverança, viu? Então, se por acaso, dentro do teu coração, dentro de você, tem algo que dá vontade de dizer, não, o ano que vem eu não vou ser catequista. Eu vou dar um tempo. Eu vou cuidar de mim. Isso não é de Deus. Perseverar. Continuar, insistir, acreditar. E sabe quem já fez isto? Maria. Eu estou fazendo este programa diante de uma imagem de Nossa Senhora. Todo programa eu faço e tem aqui Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos ajude sempre a perseverar. Maria, mulher. É, quem é que nos consola na dor? Quem é que te dá a coragem? Olha que coisa linda. Pra ser o que é. Que coisa bonita. Em Nazaré um menino nasceu. Maria, também um presente de Deus. Foi sua mensagem de libertação. Com a vida escreveu. Nossa Senhora, nos ajude. Nações reunidas te chamam Maria de Aparecida, te chamam de Nossa Senhora dos Filhos de Deus. Nos ajude a perseverar, Mãe. É, liberta-nos da preguiça, da omissão. Da libertação, Nossa Senhora, da libertação. Eu estou vendo aqui na Hora da Misericórdia quantos pedidos de oração, agora no site. Diz assim: Jesus misericordioso, destrua todo espírito de fofoca, calúnia, inveja. Jesus, tenha misericórdia e toca meu coração. A Cristina de Londrina. Maria, mulher. Quem é que te dá força para não desistir? Quem é que te vai ajudar a perseverar? E rainha da paz. Senhor Deus, rosário de dor são os pobres. No teu cansaço descansas quem sofre. São índios e negros que cantam e clamam. Nesse momento, ó Mãe de Jesus, embalado por essa música, o que você quer nessa tarde de quarta-feira? Apresentar diante de Deus no manto de Nossa Senhora. Acredite, o manto de Maria está aberto. A tua presença de aberto para receber a minha, a tua prece. Peça para ela, ela vai levar para Jesus. Nossa Senhora, que eu não desanime nunca. Não está fácil carregar a minha cruz, Senhor, mas que eu não recue. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai, Senhor, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.